sabedoria do povo daqui é o medo dos homens de lá. A consciência do povo daqui é o medo dos homens de lá. Fama, luxo, muita grana, um sonho que ainda leva muita gente ao sujo submundo, que faz você esquecer de você, de tudo que o lado bom pode te oferecer. Falo do amor, do singelo perdão, dessas coisas que só fazem bem ao seu coração. Do filho que gera a vida no ventre da mãe que era perdida, ou do catador de papel sabendo que a volta foi bem sucedida. E vai chegar em seu barraco, o rango está garantido. Tem arroz e feijão no prato, que vier mais é bem aceito. Meu povo se aventura logo às 5 da matina. Olhe de rosto, em cada face tem uma história. Algumas sofridas, outras de alegria. No chão papelão é coberto, enquanto o frio congela a espinha. Fontes de inspiração para esse pobre poeta. Sua arte, o papel, o pulso e a caneta. Na mente a arma mais poderosa que a sombra. Sensacional poder falar da dor e da alegria. Deus me deu o dom e ele mesmo quem me guia. Me guia pelo caminho bom da sabedoria. E me dá forças pra poder sobreviver na guerra, onde a maldade anda ao lado da hipocrisia. Onde pra conseguir o pão mesmo caído no chão, a humilhação sobre você é coisa garantida. Falhas dessa vida, tristeza predomina. Em meio ao choro e a dor, uma ponta de esperança. Um sorriso de criança, isso ainda alegra a favela. Transformei tudo em poesia, eis aí a arte da guerra. Sabedoria do povo daqui é o medo dos homens de lá. A consciência do povo daqui é o medo dos homens de lá. Sabedoria do povo daqui é o medo dos homens de lá. A consciência do povo daqui é o medo dos homens de lá. Ah, se eu conseguisse acabar com a violência e pudesse só viver de paz e harmonia, mudava o quadro, o mal era abominado. A fome do nordestino viraria alegria no prato. A doença do enfermo tornaria-se a vida em dobro. A mão que castiga e assola seria a mesma que te faz afago. O feto deixado no lixo, isso não mais existiria. Uma humanidade melhor, sem o olho maior que a barriga. Nações ricas, reunidas, só lutando pela vida. Um só Deus, uma religião, a guerra santa abolida. Mas infelizmente é ao contrário o que eu vejo. Pouco a pouco o homem e o mundo vai destruindo. Se eu te perguntasse por que a fome dói, qual seria a resposta? Porque um prato de comida te faz tanta falta, porque bate a porta? Na hora, com certeza, se ainda houvesse vergonha, se enforcaria de tanto remorso usando a própria gravata. Mas aí, doutor, eu sei, nada disso te abalou. Porque no seu peito vazio não existe amor. Nos olham com desprezo em sua matemática. Um número a menos nessa podre estatística. Que vai morrer na favela ou se acabar numa cela. Pra vocês assim tá bom, danem-se as pessoas. Mas tô aqui bem vivão, fazendo a minha parte. Seu aplauso não me importa, nem sua piedade. Sei disso aí, maldade tem de sobra aí. Não quero esse jogo sujo, isso não é pra mim. Consegui sobreviver sem sua sobra, sem sua pena. Ei, engomadinho, você não é do meu esquema. Eis mais uma obra minha que é pra te provar bem. Não me rendi ao sistema, nem meus irmãos também. Em meio ao fogo cruzado, a rima sai, explode. Falar de um povo que sofre, essa é a nossa arte. Sabedoria do povo daqui é o medo dos homens de lá. A consciência do povo daqui é o medo dos homens de lá. Sabedoria do povo daqui é o medo dos homens de lá. A consciência do povo daqui é o medo dos homens de lá. A consciência do povo daqui.